Panorama Agrícola para 28 de dezembro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre. Olá, ouvinte, um abraço especial para você. Estamos abrindo o Panorama Agrícola de 28 de dezembro, terça-feira de lua minguante. O ditado de hoje é: resguarde o seu coração. Dele procedem as fontes da vida. Cultivo de macroalgas, um apelo ambiental e comercial. São Miguel do Oeste comemora boa safra agrícola. Fique ligado e acompanhe aqui no Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Hipertensão e infarto são doenças associadas ao consumo excessivo de sal. Tire o saleiro da mesa e acrescente ervas naturais para dar sabor à comida. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa hoje com o gerente regional da IPAG em São Miguel do Oeste, João Carlos Biazebet. Quais foram, João Carlos Biazebet, na sua avaliação, as principais conquistas do meio rural ali de São Miguel do Oeste e região em 2010? Realmente no ano 2010 está sendo um ano bastante positivo para a agricultura da nossa região, pois tivemos uma safra agrícola encerrada com valores de produção e produtividade bastante altos, o clima favoreceu, e nesta safra 2010-2011 também estamos com o clima ocorrendo dentro da normalidade. Então, também, apesar dessa produção, tivemos problemas da comercialização da safra 2010, com os preços agrícolas no seu mercado internacional bastante baixos, mas já uma previsão agora para a safra 2010-2011 com preços positivos. Mas mesmo assim, nós tivemos ganhos bastante grandes com a atividade leiteira, com a fruticultura e também com a questão da preservação do meio ambiente, com solo e água sendo protegido, e com ações gerais de políticas públicas que nós trabalhamos tanto do governo federal como do governo do estado. Elizabeth, você falou em atividade leiteira, você esteve recentemente na Nova Zelândia, junto com uma missão técnica de produtores e empresários, lideranças do setor de Santa Catarina. O que que a atividade leiteira na Nova Zelândia pode ensinar e ajudar a atividade leiteira em Santa Catarina? Principalmente, nós vimos lá que qualquer empreendimento é encarado como uma empresa rural, ou seja, essas atividades são encaradas de forma profissional, visando sempre a máxima eficiência técnica e a máxima eficiência econômica. Quer dizer, essas atividades na produção leiteira, ela tem que mostrar e dar lucro para o agricultor. E principalmente, primeiramente, os agricultores de Nova Zelândia são produtores de pasto, para depois então se preocupar na questão da produtividade por animal. O dado deles é sempre buscar a máxima eficiência por área, ou seja, quanto de leite, principalmente a questão de sólidos totais, considerando proteína e gordura, se produz por hectare por ano. Isto se reflete depois nos ganhos. E também a gente notou que eles estão muito preocupados com a questão gerencial, ou seja, anotam todas as receitas, as despesas, para realmente tomar decisões e buscar, então, que essa atividade, que é a mais promissora dentro da agricultura na Nova Zelândia, tenha realmente todas as eficiências necessárias para viabilizar os produtores. Para 2011, na sua região, São Miguel do Oeste, Biazebet, quais são os principais desafios? Na verdade, em 2011, nós continuamos, já que o nosso trabalho de assistência técnica e extensão rural, ela não perde solução de continuidade. Mas mesmo assim, na questão da bovina de leite, nós também temos que ter uma visão clara de que o agricultor, mais do que nunca, tem que encarar essa atividade, fazendo ela de forma profissional, buscando também a questão de anotações para buscar melhor eficiência. Então é um desafio. Na questão da qualidade do leite também é importante frisar de que dá para avançar e principalmente fazer com que os agricultores também sentem que essa atividade pode ser melhorada, já que a competição internacional nessa atividade está presente e cada vez se acentua mais. Também temos o desafio de buscar que a nossa assistência técnica, a da IPAGRE principalmente, tenha uma visão em cima de resultados. Ou seja, vamos buscar um foco maior em algumas prioridades da região, que são a questão da pecuária, leite, também ovino e cultura de leite, e também a questão da gestão de negócios e mercados, a agregação de valores, então, bem como trabalhar também a questão de solo e água, que é tão importante para todas as famílias rurais da nossa região, e em alguns municípios também a fruticultura. Então são desafios que nos fazem cada vez mais atentos às aspirações dos nossos agricultores familiares da região. João Carlos Biazebete, gerente regional da IPAGRE em São Miguel do Oeste, muito obrigado pelas suas informações. Também queremos agradecer aos nossos colaboradores e também aos nossos agricultores por também considerar o nosso trabalho de assistência técnica e de extensão rural e darem a sua contribuição. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. O assunto da entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola, no quadro Aquanegócios, é uma reportagem que saiu na revista Panorama da Aquicultura com o Alex Alves dos Santos, que é engenheiro agrônomo do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE. Qual o teor, o conteúdo dessa reportagem, Alex? Na verdade, essa reportagem ela é baseada naquele projeto de pesquisa que nós temos em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina sobre o cultivo de macroalgas, a Capaficus alvarese, que é o nome científico dela. E a intenção da matéria é enaltecer o aspecto, o apelo ambiental dessa macroalga, que ela é capaz de absorver compostos orgânicos da água e melhorando a qualidade de água de cultivo. Então, a gente imagina que um policultivo entre algas e moluscos, nós teremos então os moluscos liberando pseudofezes na água, ao mesmo tempo que nós temos a alga absorvendo esses compostos orgânicos e melhorando a qualidade dessa água. Então, a gente mostra esse apelo ambiental da alga nessa reportagem. E o outro ponto muito importante também é que nós teremos algumas áreas de cultivo ao longo do litoral de Santa Catarina que não vão estar aptas para o cultivo de molusco. E já tem famílias instaladas explorando essas áreas. Então nós temos que dar uma nova alternativa de renda para essas famílias. E uma dessas alternativas seria então essa macroalga. Essas famílias poderão parar de cultivar moluscos e passarão então a cultivar essa macroalga, obtendo aí os rendimentos para manter as suas famílias através dessa nova espécie. Alex, além desse apelo ambiental, a macroalga serve para exatamente o quê? Ela tem um valor comercial já firme no mercado. O mercado internacional dessa macroalga está em franco crescimento. E pelo fato de ser extraído dela um pigmento, uma gelatina chamada carragenana, que é usada na fabricação de alimentos, na fabricação de tintas, na indústria química, na indústria farmacêutica, tem assim um rol de aplicabilidade em todas essas indústrias, né? E as pesquisas da EPAGRE e do CEDAP em torno da macroalga já estão consolidadas? Sim, a gente está na terceira fase desse projeto. Recentemente, agora, a gente aprovou um projeto junto ao Ministério da Pesca e da Aquicultura e CNPq para a terceira fase do projeto, que é justamente a ampliação dos cultivos experimentais para o litoral de Santa Catarina. E a gente está aguardando a licença ambiental do IBAMA para então iniciarmos esses estudos em nível estadual. Quantas famílias se supõem como potencial aí para a produção da macroalga? Bom, no primeiro momento eu diria em torno de 300 famílias, né, que vão cultivar a macroalga juntamente com os moluscos. E somente macroalga eu diria aí em torno de 30 famílias. Perfeito. Nós agradecemos a Alex Alves dos Santos, pesquisador, engenheiro agrônomo da EPAGRE, do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca. Alex, muito obrigado pelas suas informações. Não, obrigado a todos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.